Beleza, a rádio escuta do solo. Mantenha a escuta, por gentileza. Vamos lá, um de cada vez, por gentileza. Gono 759, para minha escuta. A 009, mantém a escuta. Gono 649, como me recebe? 649, Gol 1649, como recebe o solo Salvador? Agora clareza 3, pushback acionamento gate 5. Tá autorizada, porque tá todo mundo chamando ao mesmo tempo, desespero. Tá autorizado, chama pro táxi. Não, não é desespero, é nosso trabalho. Gol 1649, chamará pro táxi. Gol 1759, tá na minha escuta? Possível. Gol 1759, tá na minha escuta? Forma teto de 1000 pés, visibilidade 3000 metros, chuva moderada na final do procedimento, ILS X-Ray. Confirma? Equipe de solo, chame pronto para o táxi. Fazendo uma órbita agora, começará a aproximação. Passar a ponte agora. Gono 092, você vai aproximar? Gol no 755-7, desce para 3 mil pés, que é legal no 0 no meio. Gol no 755, reduz a velocidade para... Confira a velocidade de cada, gol no 755. Gol no 092, desce para 2 mil pés, QH1 no 0 no 6, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Então, mantenha 5 mil pés, órbita sobre ITAP, gol no 092. 092, ITAP. Juliette, Quebec, Kilo, proceda? Negativo ainda, Juliette, Quebec, Kilo. Afirmo, Juliette, Quebec, Kilo. Gol no 092. Gol no 092, mantenha espera sobre táxi, 5 mil pés. Gol no 755, desce para 2000, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Desce para 2000, autorizado o procedimento, mandando estabilizar o gol no 755. Gol no 755, confirma em condições de aproximação. Ah, eles estão fazendo instrumento por um momento, né? Pegando a chuvinha aqui. Sei. sempre forma após estela, vai manter a proa 215, 215, para evitar uma formação à esquerda, depois a proa duna. Gol no 649, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, no ponto de espera Chomito em 118, decimal 95, QNH 10 no 6. Até o ponto de espera da 10, 10 no 6, lá 2895, gol no 649. Trip 5384, vai seguir a aeronave da Gol até o ponto de espera da pista 10, lá chamará a torre em 118, decimal 95. A reta da Boa, a reta do Gol para o ponto de espera de 895 no mesmo, trip 5384. Gol no 649, pronto, ponto de espera. Bom dia. Bom dia, o 649 autorizado, alinhando, decolar, pista 10, 030 graus, 629. Alinha, decola, gol no 649, pista 10. Gol no 759, informação em curso, November 360 para Guarulhos, copia? Salvador, bom dia. Manda o trip, mantém ponto de espera. Pode, vai para cópia. Azul 4234, está autorizado o pushback, acionamento, chamo pronto para o táxi. Copiado, inicialmente 3.000 pés, após etapa, completa a aproximação. Gol no 649. Gol no 755, chame torre, frequência 118, decimal 95. 295, gol no 755 aqui na aproximação, reporta avistando. É, que reporta avistando agora, 755. Gol no 759, tá pronto para a cópia? 35, bom. 935, 649, obrigado. Controle de Salvador, gol no 649, 3.000 pés para o 360, bom dia. Gol no 649, contato a dada decolagem, suba para o 360, saída da El. 360, da El, gol no 649. Gol no 092, teste para 2.000 pés, que é legal no 096. Autorizado final procedimento ILS X-Ray, suporte estabilizado. Autorizado 9.23, suporte estabilizado 0.9. Quer escrever aqui o prossiga? Ainda não, as condições estão 1000 com 2000, Juliette Quebequil. Negativo, Juliette Quebequil. Obrigado. Pós 4234, está autorizado o táxi até o posto de espera da pista 10, via táxi aí, já no posto de espera Chumitou em 1-1-8-9-5, quem liga 10 no meia. Salvador, bom dia, 3565-5384. 5384, contato a dada decolar e suba por 190, saída Pouca. 190 Pouca, 5384. Gol 759 está pronto para cópia. Está molhada, pouso autorizado. Tentando ir pouso, gol 755, porém ainda não havia. Azul, tem a ponte espera. 755 aos 48, direita 121, decimal 9. Direita 219, igual 755. Só para sua informação, avistou nos mínimos e tem uma chuvinha forte na sinal aí. Ok, agradeço a informação. Cono, Gono 649, obrigado. E só em complemento já aqui sobre a pista, a chuva está tá de leve a moderada. Ciente, informe, já livrou? Sim, Matheus. Ciente, então solo em 1-2-1 nesse momento. Garanto essa informação. Quem era que chamou o sol? Mike Bravo Golf. Mike Bravo Golf, prossiga? Mike Bravo Golf, se encontra aqui no pátio 3. Solicito utilização para revocar aeronave para o pátio 1, na posição 4. Opa, Divo 1092, autorizado a sinal da 1-0. Entrevistando no 092, vento 040 graus, 059, ajuste no 096. O tráfego anterior da companhia avistou nos mínimos. Entrevistando 09. Terminou através do portão 08. Alfa Juliette para o 09, confirma o fim da mensagem? Gol no 755, vai seguir a viatura follow-me no através do portão 08. Ah, no através 08 segue o follow-me, ok, obrigado. Pouso no 755, vento 050, 62. 360 pés. Livre pouso 092. Iniciando aproximação perdida, igual na 092. Gente, conforme a carta, agora transferência. Adam, igual 092. Ali mantém o azul. O 092 escuta ainda? Sim, prossiga. 435 prossegue. 935 aqui. 4-0-0-0-9-2, agora são 2700, pode manter 3000, senhor. Cola 092, sobe para 4000 pés, confirme que faz. Ok, 4000, vamos manter uma espera, senhor, guardar uma melhoria e depois retornar para outra aproximação. 092, tem quantos anos de manter espera sobre TAP? Negativo, vamos para TAP 092. Para a direita, estou de TAP, 092. Azul está livre, 060 graus, 109. Decolou aos 551-1935, tem um bom dia. 035, 234, bom dia, boa Páscoa. Controle azul 4234, 1500 pés na Buca. Azul 4234, 34, contato radar na decolagem, suba para o 350, saída Fuca. Sobe ao 350, 4234. No 092, confirma a autonomia. Eu estou olhando os procedimentos de espera em data aproximadamente 40 minutos para o terminal Maceió. Gente, como é, Fábio? As condições permanecem as mesmas, Juliette Quebec Hill. Vamos verificar, Juliette Quebec Hill. Cono 092, confirme tempo de voo para alternar, Maceió. Confirme, Cono 092. 092, tempo de voo caso alterne, Maceió. Vale. Mike Bravo Golf para ingresso na parte principal, confirme? Positivo, posso continuar até o parte 1? Afirmativo, posição 04, confirma? Positivo. Está autorizado, reporte quando no término, Mike Bravo Golf. Bravo. Gente, 092. Visibilidade 3.000, teto 1.000. Gente, 092. Qual que é a minha senhora? A gente não entendeu muito bem aqui no solo. Juliette Quebec Hill, a partir do momento que as condições ficarem visuais, o senhor vai ter mais 45 minutos para voar, sem necessidade de fazer nenhuma CHG ou DLA, tá ok? Ativa, assim que a gente tiver uma melhora no tempo, a gente informa para o senhor. Por enquanto as condições estão bem ruins, inclusive a gente já deve dar uma remetida aqui. Os tráficos estão visando aproximadamente a 300 pés, ok? Se tiver uma melhora, a gente passa para o senhor. Azul 4234, tráfego 12 horas, 20 milhas, mesmo rumo, em ascensão do nível 170 para o nível 190. É um Alfa Tango 72. Gente, está no TQ, 4234. 4234, suba restrito a 1 no 60. Já passou no 60, azul 4234. Chame centro Recife, frequência 1 26 8 5, altera 1 25 4 5. 2 25 2 5 4 5, obrigado. Azul 4234, confirme se está efetuando desvio. Efetou desvio à esquerda por causa do tráfego, não foi possível nivelar no 1 no 60, foi muito em cima. 74234, já cruzado o nível do tráfego à frente, teve a exceção 350. Exceção da 350, 4234. Azul 4234, chame centro Recife, frequência 1 26 8 5, alterna 1 25 4 5. 1 26 8 5, alterna 2 5 4 5, azul 4234. Chegou no 092, desce para 2000 pés, que é H1 no 016. Autorizado final do procedimento LS X-Ray, portará estabilizado. Juliette Quebec. Que negativo, é devido ao teto, ok? Centros pés e a tendência é piorar, pelo que a gente está vendo aqui. O Juliette Quebec Kilo, o seu plano como é visual, devido às condições, assim que melhorar será para a cópia. Destino a Vera Cruz. Gente. Gente. 092, chame torre 1895. 295, 095. Salvador, bom dia novamente, 092, estabilidade na mesa. Mas assim que melhorar o tempo, saiu a gente se chamou pra cópia, o Juliette Quebec Kilo. Chuva leve. Aparentemente, próximo é o marcador externo, a chuva com maior intensidade. Estimamos um teto em torno de 800 pés na final da 0. Gente, 092. Permanece uma centena com 1,6 nós, 16 nós, chuva leve. Reporte visual com a cabeceira, balizamento com brilho máximo, gol no 092. Gente, 092. Avistando voo 1092, 380 pés. Livre pouso 90, uma centena com 16 nós, chuva leve. Entre o pouso 1092. 192, solo aos 13, libere direita, solo em 1219. D219. Salve Salvador, Digo 092 de Manaus. Gol no 092, Yuri Taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, posta de Juliette, no 092. Gol no 759, solo Salvador, tá na escuta pra cópia. Prossiga para o gate 10, porém fique atento à viatura Follow-me, às proximidades do gate 8. Gate 10, sente o Follow-me, o 092. Ok, então mantém a posição no, através do... É, já estamos chegando aqui, já estamos saqueando o dedo, já estamos informando. Ok, sente. cidade de Quebec, que lá ainda mantém instrumento, ok? Eu estava avaliando aqui o teto, porém o teto ainda mantém 800 pés, ok? Infelizmente o controle não autoriza não, ok? Fala Salvador, bom dia, até 36113, sente da informação, Oscar, autorização Guarulhos, 320. TAN 3613 está autorizado, Guarulhos, nível 320. E a peso 16 até Belo Horizonte. E após o VOR de Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, prossegue conforme o plano, vai acender ao nível 340. E após direto Trive, após Bravo Hotel Zulu. E após Trive, direto Poços de Caldas. A decolagem da 10. Primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 19 decimal 35, acione 5027. O TAN 3613 autorizado Guarulhos, inicialmente nível 320, Pertulou 16, Bravo Hotel Zulu, após nível 340, Trive, Poços e Guarulhos. Decolando 10 com curva direita, saída da Euleta, após bridge 1993-5502. Correto, TAN 3613, chama para o post e acionamento. Chamará o 3613. continua o gerente que vai aqui, o instrumento. Aguarde mais um pouco aí na escuta, que está melhorando um pouco aqui, já temos alguns clarões aqui no setor nordeste do campo. Aguarde mais um instante. Salvador, o T3613 na posição 7, solicita acionamento na posição. Autorizado, T3613, chame para o push. Autorizado acionamento na posição, chamada push, o 3613. Bom dia, senhor, identificação, chegada bom, subida para 4.000 pés, que negar uma 017. Juliette, que é daqui, lá. O solo está 3613 para pushback. 3613, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, push, chama para o táxi, 3613. teste Quebec Kilo Front Cotter. Autorizado, Vera Cruz, mil pés, corredor Axé, a decolagem da 17. O primeira curva é à direita, o controle 119.35, torre 1895, transponder 0112, e prosseguirá em voo visual especial, em regra de voo visual especial até Vera Cruz, autorizado pelo controle. Veja o cotejamento. Serratango para cópia e autorização, o senhor chamará o solo em 1219, Charlie Serratango. Teste Quebec Kilo, correto, cotejamento, está em qual hangar? Tente, chame a torre, relacionamento táxi, e já tem o POB? Ok, tem um bom voo, chame a torre para acionar. Charlie Serra Tango, bom dia, prossiga. Grande Quebec Kilo, livre acionar, reporte táxi, Quebec Kilo. Sério, é isso? Gente, o Charlie Serra Tango está autorizado então, Salvador Grupo de Zulu, tá fazendo Santa Maria. Prossegue no nível 360, decolagem da 17, primeira curva à sua esquerda no perfil da subida Momo, e após Momo prossegue para a posição Cogibo, conforme a carta, e após Cogibo direto a radial 291. Prossegue até 320 milhas e após modifica e prossegue no nível 145 com regras de voo visual. Controle 119.35, a torre 118.95 e o transponder 5573. O Thiago Serra Tango. Vento 100 graus, 109. Gente, então a decolagem será da 35, está sujeita ao tráfego. Ou a subida é a mesma, apenas. E aí a curva também, pela esquerda, ok? Após decolagem, o Charlie Serra Tango. Serra Tango 7, chame a torre para o acionamento. 4 horas de autonomia alternando o galeão. Qual o POB? O TAP 3613? 207. Gente, o TAP 3613, livre o táxi pelo Pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Autorizado o táxi via Índia, ponto de espera chama a torre 1895. Tá 3859, confirma o seu indicado? Confirma a sua velocidade indicada? Do Axé, controle em 1-9-35, bom dia. Gato, bom serviço. Alô, 3859, dessa para 2000 pés, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Quebec Kilo, corredor Axé, número 10, reporte fora da barra. Gato, Quebec Kilo, reportará. 3859, copiou?